Se é pra viver um grande amor, sei que é preciso cultivar. Hoje aprendi com o que passou, cada detalhe vai somar. Fui desatento, meu amor. Quem ama tem que reparar. Ver em você o que mudou. E se é preciso eu mudar? Ouvir seu silêncio de mulher. Ver os sinais que você dá. Discretamente bate o pé. Mexe os cabelos sem parar. Pintou as unhas de café. Vivo olhando pro nada. Perdão, amor, se levei tempo demais. Deixei uma porção de coisas pra trás. Errei em só olhar pra mim. Meu bem, nunca tive assim. E só de amor se vive uma relação. Cada detalhe que perdi foi um grão. E quantos grãos deixei cair? Será que já chegou ao fim? E o pior de tudo é perceber que você vinha dando sinais. E esse medo, agonia, me fez pensar na nossa vida. Eu te amo e devia dizer todo dia. Meu mundo tem um jeito todo seu. 1,65 m, um salto 7, um sapato 5. No sol seus olhos mudam de cor. Demora no banho e fazendo amor. Eu sei, sei te fazer sorrir. E a TV não te deixa dormir. Não quer ver filme de entristecer. Não me imagina.